to make it. Lecha. Especialista em jogar. Ela não sabe perder. Tá em outro patamar. Game over pra você. Não surta, não surta. Atura essa jogada bruta. Não surta, atura. Entra na disputa. Não surta. Vai começar. Tô no jogo e agora vai começar. Minha gangue tá pronta pra dominar. Quando chega geral, para pra olhar. Então vem, melhor se preparar. Tô no controle, quem manda hoje? Eu vim pra ganhar, vim pra ficar. Tô no controle, quem manda hoje? Eu vim pra ganhar. Vem que eu vou te ensinar. Não surta, não surta, atura. Essa jogada bruta. Não surta, atura. Vai entrar na disputa. Não surta. Vai começar. Especialista em jogar.